Eu quero te convidar nesse momento a entregar diante de Deus. Entregar mais e mais a sua vida, entregar mais e mais aquilo que existe dentro do seu coração. Existe uma palavra de Jesus para nós dizendo isso, que nós devemos negar a nós mesmos e segui-lo. E eu te convido, através dessa canção, dessa verdade, a fazer essa entrega ao Senhor. Ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Yeah. quero entregar a minha vida, deixar de lado todos os meus erros e seguir, Senhor, teus passos. Quero seguir seus passos, quero seguir seus passos. Oh Senhor, tudo deixarei, Jesus, tudo entregarei, Senhor. Eu te convido comigo, faça isso. Aonde você estiver, eu não sei agora, entregue o seu coração para Ele. Diga mesmo: Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego minha família, tudo. Tudo.